dia 8 do mês de dezembro. Ainda me lembro da festa de lá. Tem muito saveiro lá na rampa do mercado, palanque todo enfeitado no estilo do lugar. Bahia, Bahia, São Salvador. Bahia, Bahia, São Salvador. No dia 8 lá na Conceição da Praia, a moçada se espalha com as cânticas de lá. Na capoeira, só dá mulato pra jola, bimbal, vou me desmola e só se ouve quem vem lá. Sou eu, e quem vem lá? Sou eu, vem, vem, vem. E eu me diga quem vem lá? Quero saber quem vem lá. Sou eu. Quem vem lá? Foi sou bem-venuto. Quem vem lá? Foi coberto de luto. Quem vem lá? Foi fumando charuto. Quem vem lá? Ei, Bahia, Bahia, São Salvador. Ei, Bahia, Bahia, São Salvador. No dia 8 lá na Conceição da Praia, a moçada se espalha com as cânticas de lá. Na capoeira, só dá mulato pra jola, vira um balcão e desmola, só se ouve quem vem lá. Sou eu. E quem vem lá? Sou eu, e eu me diga quem vem lá. Coberto de quero saber quem vem lá. Sou eu, sou eu. Quem vem lá? Foi sou eu, bem-venuto. Quem vem lá? Foi coberto de luto. Quem vem lá? Foi fumando charuto. Quem vem lá? Ei, Bahia. Ô, oh, Bahia, boa Bahia, da mulher, tá, senhor. Bahia, é terra pra lascar o cano. Bahia, tu sabe lá o que é um acarajé. Bahia, naquela base. Bahia, ali no elevador Lacerda, meu irmãozinho. Bahia, hein?